precisas de forças para caminhar. O caminho a cruz tão pesada, espinhos furam teus pés, e chorando você diz: vou perecer. Eu sei, não é fácil, às vezes as forças se vão, mas escuta, filho, e alegra o teu coração. Sou eu que te sustento, te guio, te acalento. Sou eu que te dou forças pra vencer. Sou eu o teu abrigo, te livro do perigo. Sou Deus e faço tudo por você. Eu sei, não é fácil, as forças se vão, mas escuta, filho, e alegra o teu coração. Sou eu que te sustento, te guio, te acalento. Sou eu que te dou forças pra vencer. Tudo.